entreguei, não pensei. E você me enganou, prendeu meu coração, só me usou. Foi ilusão, não era isso que esperava. A tua voz me tem bem, teus beijos desejo. Às vezes penso que vou enlouquecer, completamente apaixonada por teu cheiro e facilmente enlouquecida por teu corpo. Buscando uma forma de viver ao teu lado. Tô mal acostumada pela forma que te dei amor. Te juro ser um pecado. Por tanto tempo te esperei, eu sonhava, me entreguei, não pensei. E você me enganou, desprezou meu coração, só me usou. Foi ilusão, não era isso que esperava. Beijos, desejo. Às vezes penso que vou enlouquecer, completamente apaixonada por teu cheiro e facilmente enlouquecida por teu corpo. Tô tão apaixonada, esperando e buscando uma forma de viver ao teu lado. Tô mal acostumada pela forma que te dei amor. Juro ser um pecado. Companhia do Tecno ao vivo. Primeiro DVD pra você. Tô tão apaixonada, esperando e buscando uma forma de viver ao teu lado. Forma que te dei amor, te juro ser.